Boa noite, minha amiga mestra, meu amigo mestre. Bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso podcast. O podcast dos algozes jogadores, o Fate Masters. Eu sou Rafael Mério, velho Lich, e estou com... Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Ei, sobe o Costa, sou o Mr. Mickey e hoje a gente vai fazer aquele velho bom podcast que a gente precisa fazer de vez em quando, que é o velho bom podcast da retrospectiva, o nosso bom Fate para leigos. Além deles, caros espectadores, mais uma vez vocês contam com o bom e velho Luiz Cavalheiro, seu Cicerone, e desta vez a não guiá-los pelos abismos da loucura da narração, mas mostrar por que esses abismos são interessantes de serem singrados. Vamos começar aqui com uma coisa básica. Recentemente, o Fate entrou na roda dos podcasts. Não só o nosso, vocês sabem muito bem, nós estamos aqui há quantos anos mesmo? Uns bons anos, né? Mais de três, com certeza, falando sobre Fate. Desde a época do financiamento coletivo do Fate no Brasil. Basicamente, começou com uma brincadeira e com brincadeira surgiu o Fate Masters. Mas vamos falar aqui que entrou um pouco no circuito e teve muita gente falando informações que a gente acha que poderia ser melhores esmiuçadas. Como eles são leigos no sistema, cabe nós, o Space Masters, explicarmos um pouquinho as raízes da coisa. Vamos explicar, vamos levantar de novo o capô do carro e explicar cada uma das peças do motor. Tá certo? Então, Então, quem que começa? vamos começar com aquela velha pergunta, né, que todo mundo fala e todo mundo comenta um pouquinho. Tem uma história de Fate, tá no site lá da Evil Hat, tá, algumas outras pessoas falam isso, que é que o Fate começou com outro sistema, vou colocar aqui aspas, abstrato, fecha aspas, que de onde vieram os dados Fate, que não são dados Fate, são dados FUDGE, que é o FUDGE. Eu acho que o FUDGE, ele é o pai do Fate em muitos pontos e, ao mesmo tempo, o pai de muitos sistemas que deram o conceito de jogos mais abstratos para o mercado como um todo. Tipo assim, você parou a necessidade matemática de definir o mundo de forma cartesiana, do tipo, é o caso do modelo do GURPS e do Hero. Você tem tudo definido, uma progressão matemática clara e uma evolução. No Hero, cada 5 pontos é dobro do valor anterior. O GURPS tem a sua curva de progressão, então, que torna certas coisas mais baratas e outras menos caras, e por aí vai. Acabou esse modelo. Ao mesmo tempo, o Fate ele rompe com outro modelo de mais de narrativa estabelecido principalmente por Dungeons and Dragons, que é você ter todos os elementos a serem narrados, descritos em suas minúcias matemáticas. Se você vai colocar uma cidade em campanha em Dungeons and Dragons, você tem toda uma tabela para saber qual o tipo da cidade, qual é a riqueza disponível, qual é o valor máximo de item que pode ser adquirido, qual é a composição da população em termos de classe e nível, enfim. Você não, o Fate ele também ele não, ele rompe com essa visão de que tudo tem que ser definido previamente em termos de detalhismo matemático, e é por isso que podemos dizer que, dos chamados RPGs da escola nova, o Fate é o mais emblemático da turma. É, o filhote do FUDGEzinho que foi quem começou a colocar adjetivos no lugar de A números. grande vantagem também de você pensar nesse retrospecto do Field é que o Field, ele não era, na verdade, exatamente, ele nem chegava a ser um jogo. Para quem teve a experiência, eu tive muita essa experiência do Field, antes de pegar o Fate. O Field, ele era, nem era exatamente um RPG, ele era, digamos assim, um arcabouço de ideias para você criar seu próprio RPG. Então ele não trazia per se muitas regras. Você tinha que, muitas vezes, se você adotava as regras como o Field estava descrevendo, era uma convenção sua. Ele não explicitava na prática basicamente nada de regras. Ele não te dava um pacote de atributos, não te dava um pacote de perícia, não te dava um pacote de, como eles chamavam, bênçãos e falhas, que eram as vantagens e desvantagens, não te dava um sistema de magia, não te dava exatamente um sistema de combate. Ele basicamente te dava ideias. Como você ia desenvolver isso no teu jogo era com uma era de uma conveniência sua. E com isso, o Fate acabou se apropriando um pouco disso, e dando uma certa limada em algumas ideias para deixar ele um pouquinho mais palatável, um pouco menos abstrato. E ainda assim manter a parte interessante dessa abstração, que é a capacidade de você poder, com pouquíssimo trabalho, fazer basicamente qualquer coisa, sem você precisar ter alguma coisa previamente preparada. Você pode, obviamente, fazer a sua preparação quanto você quiser, até super se preparar se você quiser, só que você tenha um arcabouço ferramental, que inclui coisas como fractal, as formas de criar NPCs e por aí fora, que te permitem criar rapidamente qualquer situação de jogo. Sim, em Fate você tem essa vantagem da criação sob medida, no momento em que ela é necessária. Por exemplo, você pode estar narrando uma aventura e tal, e por alguma razão o personagem decide virar mago. Se você está em GURPS, por exemplo, você já começa o pesadelo. Peraí, eu vou usar qual suplemento? O GURPS Grimório, o GURPS Horror, o GURPS Supers? Já começa o pesadelo. Em Dungeons & Dragons você não tem tanto esse problema, porque a premissa já coloca que existe uma classe de conjuradores e blá blá blá. Aí você pega todo o subsistema representado por aquela classe pra jogar no personagem. E por aí vai. Em Fate, não. Em Fate, literalmente com umas pouquíssimas frases, você tem todo um sistema coeso, coerente, robusto e simples, ênfase no simples, de magia. Vou colocar aqui só uma coisa aqui, um detalhezinho, um foto sobre Fudge. No Brasil a gente teve uma interação de Fudge, que foi escrito pelo Marcelo Pasqualini, se eu posso estar errado, que é o Anel Alimentar, que é o Anel Elemental. Sim, é uma coisa extremamente... é uma coisa que eu recomendo vocês darem uma olhada, até porque é altamente adaptado para Fate, o Anel Alimentar, toda a ambientação. E o Marcelo, por si só, é um ótimo escritor, ele vale a pena ele ser lido. Mas vamos voltar aqui para um único outro detalhe importantíssimo do Fate. Fate é o seu melhor amigo para narração de improviso. Porque você e mais três amigos na mesa, você tem o sistema que te faz não só narrar, como jogar de forma cooperativa. Então, você tem um improviso todo ao seu redor, que você só precisa da cooperação, olhar para o outro e saber que... O que o outro vai fazer? E o prever que o outro vai fazer, então o que eu posso fazer para o outro brilhar e em compensação a gente vencer? Basicamente, que é o famoso, as quatro ações. Gerar vantagem, sobrepor um obstáculo, defender e atacar. Não precisamos pensar em... A gente não precisa dar um pensamento a mais, como alguns sistemas... Você não tem que pensar num move, como a Apocalypse Engine, que faz você pensar, não. Tem que ser dentro do limite posto do move. Não, não é. Aqui a gente tem um espaço de zonas de improviso de respiro. Nada contra porque Gain, ao contrário, eu adoro, mas nossa zona de respiro é importante. Sim, a zona de improviso do Fate, ela pode ser, toda essa qualidade, pode ser sintetizada em uma paráfrase de uma frase famosíssima do Sartre. A narrativa precede a regra. O Fate, ele tem isso. Mas é, antes que pensem que é aquela ideia meio babaca da regra de ouro e tal, o Fate, ele, ao invés dele eliminar as regras, ele te dá um arcabouço do qual, ok, eu preciso fazer, o cara inventou essa regra. Ele fez isso, eu não tava prevendo a regra. E agora? Ok, vamos... Você consegue fazer um momento lá e um momento meio Pink Dink Do e pensar grande e criar através das suas próprias regras, através de vários mecanismos que o Fate te prevê. A própria narrativa te diz como a regra vai ser criada. Como a regra vai funcionar. E se você for dar uma olhadinha, por exemplo, nos muitos mundos de aventura, sejam os que a gente já tem em português aqui, ou os americanos, cada jogo é único. Cada regra que você olha assim, ela é única. Você tem as super façanhas do Nest, que são roubadas até que vocês chegam, mas dentro do ambiente... Gente, é uma história infantil. Histórias infantis, o herói pequeno mata, derruba gigantes na base com uma tiradeira e uma ervilha. Eu já vi isso em livro infantil. Em compensação, você tem no outro lado, você tem o Mestre de Undar, que é aquela coisa assim, mais heavy metal do possível, mas é extremamente... Porra, a coisa mais fácil que a gente tem até agora da escola velha. No digamos assim, no eixo ortogonal que o velho Lich colocou, a gente tem desde jogos ultracarregados em intriga, em política, como Uprising, até jogos que lidam com desses mesmos temas, só que de um jeito mais leve, tipo Good Neighbors. Só para fazer um complemento, que basicamente eu acho que nós estamos falando de liberdade aqui. Liberdade de tema, liberdade de regra e liberdade de ação. É um sistema que a gente tem pouca amarra aqui para aprender a gente. A liberdade são as quatro ações. Na verdade, talvez até seja bom entrar. Eu fiz. Quando eu pautei isso, para o pessoal entender, normalmente eu que faço bem as pautas do podcast, eu listei o que eu chamaria de os. Talvez. Eu pus aqui seis, mas talvez a gente possa incluir um sétimo pilar que a gente vai comentar por rápido, que são os pilares do Fate. Primeira coisa, são os aspectos. Segundo, alguma forma de medir competências que a gente pode definir. As façanhas, que são as coisas especiais. Estresse, consequências ou condições, que é a forma de indicar o quão teu personagem, tua situação tá, vamos dizer assim, quebrada. Os pontos de destino e as ações e resoluções. E por fim, o fractal do Fate, né, gente? Sim. Por favor. Então, né, pra a gente até entrar bem até na ideia de explicar o que é o Fate, vamos começar direto pelo que eu acho que é o fundamento mais fundamental do Fate, aquilo que faz com que o Fate seja único em muitas formas diferentes. E podemos dizer aquilo que é o item mais necessário e suficiente pra gente olhar pra um jogo de RPG e falar, ok, isso é Fate. Estão falando de aspectos? Claro que estão falando de aspectos, né, gente? Então, rapidamente... Claro, né? Quem aí quer explicar o que é aspecto? Bom, aspecto... aspecto é um vocativo, seja ele adverbial ou adjetivo ou nominal, com o propósito de atribuir por adjetivação uma propriedade a um algo do cenário ou da campanha. Tradução é uma frase que descreve alguma característica da coisa. É. Disse o professor. Aham. Uhum. É. Olha só, gente, deixa eu deixar uma coisa mais clara também. Nem tudo em Fate é aspecto. Eu costumo dizer que tudo em Fate pode ser aspecto, mas nem tudo é. Por quê? Porque na prática, tudo que é um aspecto, ele tem uma importância muito grande para aquela situação. Então, por exemplo, se você coloca, vai, aproveitando que estamos em época de Vingadores, se a gente descrever, por exemplo, com o Homem de Ferro como um milionário filantropo e milionário filantropo, é basicamente isso. É algo que é tão fundamental a ele que, no fim das contas, pode até ser prejudicial, de certa forma. É um defeito. É, eu incluiria presepeiro no aspecto do Homem de Ferro, mas... A gente pode colocar isso como sendo um segundo aspecto, como sendo isolado, que pode ser um ótimo para minerar o Fitchport, e você pode mudar isso em ser tocando no conceito base, quando ele ganha a responsabilidade. Sim. Justo. Uma coisa importante, gente, sobre aspecto é assim. Eu gosto de dizer isso, que é uma coisa que eu falo atualmente, que é o seguinte. Eu vejo o aspecto em Fate como uma coisa que ele é um pilar que faz uma ligação tripla entre regra, entre cenário e entre personagem. Quando você descreve um aspecto, você está dizendo algo que vai te dar uma vantagem mecânica em termos de regra. Através de invocação, onde você ganha bônus e rolamentos novos e tal. Tanto em forçada, quando você reabastece as suas possibilidades de uso de aspecto por meio de ponto de destino, que a gente vai chegar lá. Em termos de cenário, você descreve... você pôs alguma coisa, você descreveu algo que é uma verdade muito séria em termos narrativos. Então, se você descreve um aspecto e você põe ele, aquilo é uma verdade em jogo. Você descreveu que você é o seguidor supremo de Tauron, isso vai estar lá. Agora, o que isso quer dizer vai ser uma coisa que provavelmente vocês vão descobrir durante o jogo. E em termos de cenário, você adicionou que existe alguma coisa chamada Tauron e que você segue ela. O que é isso? Boa pergunta. Sim. É interessante essa forma como você descreveu, Fábio, que é o elemento de ligação entre de uma ligação tripla, porque você coloca o aspecto no ponto central que ele ocupa no sistema, que é o meio de ligação, o tecido conjuntivo da porra toda. Uhum. Sim. A gente tem também que pensar que o aspecto, ele, apesar de ser definitório e tudo mais, o aspecto muitas vezes pode ser a mola motriz da narrativa, tanto do jogador, na narrativa da história do jogador, como a narrativa da história da campanha. Eu, recentemente, eu comecei uma mesa de Darren Comics, surpresa, surpresa, para todo mundo. Claro que eu vou defender sempre o Darren aqui. E na campanha apareceu um jogador que estava lá com um conceito geral de o escoteiro, vanguardia. O escoteiro com a cueca fora da calça. Basicamente, eu tinha uma ideia de campanha que era: vou fazer tudo com um tom de cinza claro, quase, quase branco, com um cinza escuro, quase preto, mas vou ficar entre esses dois cinzas aqui e apareceu o Vanguard. Não, esquece, tudo é preto e branco. Preto e branco com cinzinha no meio, só para falar que tem algumas coisas dúbias, assim, vilões que podem ser regenerados. Acabou. Um espectro de um jogador definiu a cor do jogo. A tonalidade do jogo de preto e branco. Claro que a gente tem uma psicogata completamente psicopata que é o tonzinho cinza e branco da campanha. Eu não sei do que você está falando. Eu não sei também, mas são 2,5 kg de malvadeza. Aham. Então, e uma coisa, aproveitando até que você falou aí, ô Rafael, tudo no Fate pode ter aspectos. Os mais visíveis são obviamente aqueles 5 que estão na tua ficha, dos seus aspectos de personagem. Mas a ligação entre você e os demais personagens ou cenário é feita por meio dos aspectos. Armas podem ser representadas por meio de aspectos, equipamento e até mesmo, e isso é muito importante, o tom da campanha pode ser representado por meio de aspectos. Você descrever um aspecto, por exemplo, você atirou, você perdeu, é um aspecto. Você refreia, você põe na cabeça do cara, ok, porque é aquela famosa, que é o que você perde quem apela. Exato. Se você coloca assim, se você coloca um aspecto no cenário como a violência é o último refúgio do incompetente, você tem uma narrativa completamente diferente de um cenário que tenha como um dos seus aspectos louras peitudas e armas pesadas, gang ho ho ho. Deus salve América. Mas vamos deixar aqui só aqui o aspecto. Tem que lembrar também que aspecto ele é, apesar de, é a primeira coisa que você faz na sua ficha, naturalmente. Normalmente, aspecto é a segunda coisa mais difícil você dar para o seu personagem, tirando o nome. E isso é uma dúvida. Para quem joga faz tempo, você sabe que nome é a última coisa que vem, e vem normalmente 10 segundos antes do início da campanha. Mas aspecto é a primeira coisa que você tem que fazer. Porque o aspecto ele pode ser, por exemplo, o esquema que eu falo sempre. Que no Fate ele é um jogo baseado em chaveiro, chave e tranca. O que está dizendo? O chaveiro é o aspecto que permite as outras coisas existirem. Então, você tendo um aspecto assim que de novo, um exemplo, 2,5 kg de pura malvadeza. Basicamente, você está falando que isso aí vai ter uma façanha que vai definir o tamanho da criatura, e vai ser pequeno. Porque são 2,5 kg, mas por uma malvadeza. Estão falando assim, algo do tamanho de um gato de rua, assim, mais ou menos. Gato de rua ruim, sangue ruim, só para constar. Outra forma de ver o aspecto, essa é uma forma, digamos assim, de causalidade. Outra forma de ver aspecto é como, utilizando um pouco, por incrível que pareça, teoria de conjuntos, pro pessoal mais da área de exatos, pra nego não reclamar que Fate é um jogo de humanas, o pessoal de exatos vai se sentir confortável em entender aspecto como a definição de um conjunto. A definição de um conjunto, pros nossos amigos espectadores que não sejam tão versados em matemáticas, é a regra que permite determinar se um elemento pertence ou não àquele conjunto. Então, é por isso que é importante, e uma coisa também que eu gosto muito de falar pro pessoal em Fate é o quê? Apesar de tudo, uma coisa também que eu falo, é difícil criar um personagem em Fate? Não exatamente. E uma coisa que eu gosto de falar pro pessoal, eu faço muita ficha pronta. E a grande vantagem de você pegar uma ficha de Fate é: os aspectos dão um sumário do personagem. Você bateu o olho, você leu os aspectos, você sabe o que o cara é. Ou pelo menos tem uma ideia. Você sabe pra onde ele vai, o que ele vai procurar, como ele vai fazer as coisas. Por exemplo, citando, já que você falou nas suas fichas prontas, um camarada que não conhece, nunca tenha lido, nunca tenha ouvido contos de fadas. Não sei se uma pessoa assim existe, mas por hipótese indutiva, vamos supor que existe uma pessoa assim. Ela pega a ficha da Rainha Regina, ela sabe o que fazer com a Rainha Regina. Pega o aspecto, pega a ficha do Connor, sabe o que fazer com o Connor. Por quê? Os aspectos, enquanto elementos descritivos de as coisas do cenário, eles descrevem o personagem de uma maneira bem reduzida. Inclusive, não está presente aqui no nem sei se ele está na ativa na comunidade e tal, Jorge Valpassos. Acho que todo mundo já ouviu falar em Valpassos. Uhum. Nosso herói. Ele eu participei de uma sessão que ele narrou na Biblioteca Arcana, que ele ensinou um jeito estupidamente simples para um jogador que nunca tinha criado Fate sacar 5 aspectos pro personagem. Ele pediu: descreve aí, em umas 6-7 frases, a história do seu personagem. Descreve seu personagem em 6-7 frases. A pessoa foi e escreveu. Marca 5 frases mais importantes. Marca 5 frases mais importantes. Dessas 5, qual é a que define o que o seu personagem é? Ah, é essa? Ok, você tem o seu conceito aqui. Dessas 5, qual você acha que seria um defeito do seu personagem? Essa frase aqui. Ok, você tem o seu aspecto problema. Esse é o famoso, não tem um nome oficial, então acho que eu vou, como a mania de dar nomes inerente à formação profissional, esse a gente pode chamar de um algoritmo de Valpassos, que é um método extremamente simples. E ele pode trabalhar o inverso, porque a partir do momento que você tem os 5 aspectos, você constrói em cima deles a história do personagem sem nunca ter lido nada sobre aquele personagem. Agora vamos dar pro próximo passo, vamos falar sobre os capacitantes da coisa, as competências. Sim, as competências. E aqui cabe uma ressalva, provavelmente os veteranos, vamos dizer assim, de Fate que estejam nos ouvindo, vão falar: ah, mas não estão falando de perícias, abordagens, por que isso? Porque na prática, eu chamei de competências porque assim, tem que ter uma forma de medir a habilidade do personagem, certo? Só que o jogo, pô, você pode adotar perícia, você pode adotar abordagens, atitudes, ou você pode fazer como no Boa Vizinhança, onde você pode dizer que o conceito do cara de ser um grande palhação é de um determinado nível. É, o Three Rocketeers também faz isso. Um pouco. Por mais que seja um jogo muito voltado para narrativa, para descrição, ainda existe a necessidade de quantificação. A questão é quando a gente escolhe. A questão da competência, ela reflete até o que vamos narrar e como vamos narrar. Perícias abordam o que você sabe fazer. Abordagens abordam como você sabe fazer as coisas. Então já daí para aí dá para notar a diferença entre elas. Ainda que exista uma quantificação, a própria maneira como você escolhe quantificar as capacidades do personagem reflete o como você vê a estrutura da narrativa. O que você sabe é mais importante? Vá de perícias. Como você faz as coisas mais importantes, vai de abordagem, assim vai. É, tem também, por exemplo, o Three Rocketeers adiciona novas maneiras. Por exemplo, você não. Seus aspectos ganham. Seus aspectos, naturalmente falando, ganham números. Então, ter o melhor espadachim da cidade em mais 3, provavelmente isso é importante. Calma aí. Na verdade, deixa eu corrigir um pouco. No Two Rocketeers é um pouquinho diferente, porque o Two Rocketeers, ele... Isso que você tá descrevendo é mais o esquema do Good Neighbor. O Two Rocketeers, ele faz assim: ah, eu tenho essa situação aqui. Quais aspectos do meu personagem indicam que ele teria uma vantagem nessa situação? Ah, tenho 3. Ok, você vai rolar mais... Como se tivesse mais 3 naquele rolamento. Ah, só tem 1. Ah, então é mais 1. Ah, não tem nenhum que serve. Então você rola mais 0. Ainda é uma forma de quantificação, porque... Mal ou bem, nós desde Pitágoras aceitamos que números são capazes de escrever a realidade. Dessa forma, quando a gente está fazendo essa emulação de realidade, que é um jogo de RPG, a gente precisa de alguma forma de tradução de um meio comum, e a matemática costuma ser um meio comum prático e avessos àquelas discussões do tipo, pô, polícia e ladrão, pô, você morreu, não morri, pô, morreu você. É, ainda precisa de um pouco de matemática, embora o fato de os níveis das competências e das dificuldades serem descritos não só por números, mas por adjetivos, ajude bastante também para você ter uma noção de para onde você vai ter o teu nível de dificuldade, a tua competência. Eu falo isso até pela experiência que eu tinha, porque quando eu não tinha, vamos dizer assim, conhecido Field, Fate e tal, eu sofria daquela síndrome enquanto narrador de fazer os personagens do encher bolinha, do... Pra quem conhece, pra quem jogou Storyteller, sabe do que eu tô falando, do encher bolinha, né? Ah, isso aí, eu não sei quantos, mas eu conheço... A minha experiência indicava que muitos narradores de Storyteller sofriam desse problema de fazer preenchimento de bolinha. É aquela história. Eu queria fazer o NPC, normalmente sempre as habilidades eram lá no topo, 5, tipo, num... Era o famoso gastar cadeta bic pra fazer um NPC. Só que eu vou te falar, Storyteller costuma ser um exemplo meio ruim pra isso, por quê? Storyteller, ele é... tanto as habilidades quanto os atributos, enfim, é ranqueado de 1 a 5. E realmente tem uma escala de equivalência, 1 é medíocre, 2 é mediano, 3 é bom, enfim. Aí, era papo de você olhar, bom, o cara tem que ser bom nisso, tem que ser bom naquilo, beleza. O sistema que eu digo que você não sabe, você se, na minha opinião, você se perde bonito pra saber, tudo bem, como é que eu vou representar um cara que é top de linha nessa coisa que ele faz? É D&D. O que significa o mais 12 em D&D? O D20, ele tem esse problema porque, na verdade, aí eu vou ter... O pessoal do Old School, eles falam muito isso. Porque fica difícil de você entender, porque eles, na verdade, foi se criando... Meio, se deslocou a escala de poder dentro das edições. Isso é uma coisa que... É um argumento que se diz. Só que é como você mesmo tá falando... Ele fica abstrato de um ponto de você não conseguir definir. Ok, um guerreiro de primeiro nível é o quê? Um guerreiro de segundo nível é o quê? Nas primeiras edições, você tinha lá, você tem os adjetivos. Ah, o guerreiro de primeiro nível é o escudeiro. O guerreiro de segundo nível é o guarda. E por essa é afora. Só que ainda assim, ele não era... Pelo fato de não ser tão explicitamente... determinado dentro do sistema, isso, às vezes ele fica confuso. Eu, pelo menos, sempre tive esse problema. Eu falo que quando eu jogava D&D, também no D&D, eu fazia personagem de D&D, normalmente rolava aquele esquema, o cara com um monte de 18 na ficha, não minto, eu não sou de mentir nisso, e era assim que funcionava. Era assim que funcionava. No Fate, como ele já dá essa ideia da escala, você já tem uma escala que não é só matemática, como é adjetiva, você tem pela parte gramática, uma determinada representação do nível do personagem que vai afetar no nível matemático, vamos dizer assim. Sem contar que ele, por conta da colocação do paralelismo entre a escala quantitativa e a escala qualitativa da coisa, você olha e fala, bom, eu quero fazer o melhor espadachim do mundo. Não faz sentido eu ter briga 1, porque briga 1 é medíocre. Não foi regular. Enfim, eu sou péssimo com os adjetivos. É regular. Eu sei que eles existem. Não faz sentido. Eu sei que o cara tem que ser bom ou ótimo nisso. Eu quero fazer o cara que estudou, leu um bocado, mas não é o maior gênio acadêmico do cenário. Por que que eu vou dar conhecimento em 4 pra ele? E 4 é ótimo. Quando você dissocia... O grande problema do D&D foi dissociar o qualitativo do quantitativo. De modo que você pega, tudo bem, eu tenho conhecimento história na ficha do meu bardo em 12. Isso quer dizer o quê? Que eu sou bom? Que eu sou só mais um na esquina? Que eu sou o cara do cenário? Vamos falar também uma coisa sobre capacidades, que é importante. Nós temos uma escala, coisa maravilhosa, coisa linda. Uma escala com adjetivos, que torna pessoas humanas particularmente mais fácil de se compreender qual é a grandiosidade da coisa. Porém, tem uma coisa que poucos comentam sobre as perícias. É que como o topo das perícias é determinado pelo tipo de jogo que você está, você pode ter certeza que dois pontinhos, um em cima e outro embaixo. Seu personagem, que por definição do livro é uma pessoa capaz e hábil e proativa, e sim, é personagens com Fate são, por natureza, pessoas proativas, sabe que você tem a certeza que nada vai ser muito acima de você, nada vai ser muito abaixo de você. Te dá uma zona de conforto emocional e mental para pensar assim, não, eu tô fazendo um personagem que é particularmente bom nas coisas que ele faz, mas eu não quero fazer aquele personagem que é duro, dado, que é do tipo assim, que tem que ter aquela perícia obrigatória para poder ter aquela habilidade especial obrigatória. Não, basicamente é, você tem um personagem que tem conhecimento lá em cima, não sabe lutar, ele continua sendo útil, porque as perícias são úteis. As perícias que foram determinadas para o seu cenário ou as abordagens são úteis. Você não precisa ser aquela pessoa com mais ou mais quatro para ser um, para fazer um bom personagem, para ser um bom suporte na situação de combate. Você pode ser estiloso e chamar a atenção do oponente. Oi, aqui coisa linda, olha para mim. Olha só como eu sou estiloso. E o outro ganha uma vantagem com isso. Isso faz uma senhora diferença. É como a minha noiva falou na tua mesa de Nest. Pela primeira vez ela conseguiu traduzir um conceito, um personagem que ela queria fazer, que ela tentou fazer, traduzir pra D&D, não foi, traduzir pra história de Taylor, não foi, GURPS daria, mas haja ponto pra isso, que é a Sheila do Caverna do Dragão. Com uma ficha sem dor de cabeça nenhuma, ficha inicial, ela traduziu o personagem que ela queria. Por quê? Exatamente porque o Fate, ele, quando ele não dissocia o qualitativo do quantitativo, ele te dá uma ideia clara do pra onde você tá indo. E eu acho que também uma outra vantagem disso que eu não botei e a gente me ocorreu agora é o seguinte: um dos grandes dilemas que todo mundo fala é a questão do equilíbrio de poder. Eu acho que o Fate, ele faz uma coisa boa ao ignorar isso e não ignorar. Por quê? Ele ignora o conceito de equilíbrio de poder. Não, o cara que tem força mais 4, tem lá vigor mais 4, ele é obviamente mais forte que o cara que tem vigor mais 1. Ou o cara que não tem vigor na pirâmide. Só que o que acontece? Até pelo que o Rafael falou lá atrás, ele te dá um arcabouço, bolso de coisa que ele, ao desequilibrar a força, ele também, ele, por outro lado, ele equilibra o tempo de tela. Aquela história, não existe o personagem inútil. Não existe aquelas situações clássicas de outros jogos. Ou, vai, vamos ser direto, o D&D... Bom. É, vamos falar. Vamos dar nome ao boi? É. Vamos dar o nome ao boi? É, o irmão mais velho dele deu. Não, primeiro. Isso que a gente tá falando, não adianta. Isso aí, cara, todo mundo que vai perguntar, eles vão falar a mesma coisa. Caso clássico do mago. Ah, eu tenho uma magia, joguei a magia. Ok. Ih, acabou as magias do dia. Fudeu. É, tipo assim, você tem. Mago, ele tem. Ele age durante 3 rodadas. Depois disso. Aí, o que que acontece? No Fate, ele te dá alguns mecanismos de você manter essa importância em jogo, em narrativa também, de quem de repente, ah, eu só tenho esse poder, que é o poder Mega Blaster, mas que só é utilizável numa determinada situação. Sim. Ao ignorar o equilíbrio mecânico, o Fate promove o equilíbrio narrativo. Eu vou dar aqui um exemplo sobre equilíbrio narrativo que eu gosto muito. Num exemplo que eu vivo dando, que é o do jogo do Fusquinha, que ficou no atoleiro e que teve uma fractalização para isso, que os comunistas estavam vindo. Os russos estavam vindo na Segunda Guerra Mundial e o pessoal estava na Alemanha. Eu tinha uma professora que não sabia lutar, não sabia nada, era extremamente, ela era, tinha conhecimento e ela era bem social. Eu tinha um soldado e eu tinha um espião. A professora seria a personagem mais apagada da campanha, na teoria. Mas nem na campanha, que lá foi uma sessão fechada, basicamente. Ela seria a personagem mais apagada, e não foi. Por que não foi? Porque na hora H, o que que ela fazia? Ela dava suporte para todo mundo. Quando o carro estava atolado, ela estava no banco de trás. Ela estava dando apoio, falando, mantendo a calma, gerando vantagem para os outros dois. Na outra, durante o período tenso em que eles estavam espionando uma vila, e a vila, por acaso, era um entroncamento ferroviário, eles... Foi ela que conseguiu todas as informações. Em quê? Ah, eu sou uma professora aqui, estou fazendo um trabalho, estou fazendo aqui uma visita prévia, porque eu estou pretendendo trazer os meus alunos para cá. E todo mundo se abria, porque ela usou, porque a jogadora em questão usou extremamente bem a ficha e os aspectos para isso. Mas o importante é, ela teve o tempo dela, enquanto provavelmente em outros jogos ela não teria sequer chance de falar direito, porque estaria lá o espião com 10 mil façanhas, 10 mil perícias, 10 mil isso, 10 mil aquilo, e vantagens e desvantagens, para roubar a cena. Para roubar a cena e o soldado tombado para matar. Não foi o caso. Ela conseguiu, e note bem, ela conseguiu isso tudo usando as perícias medianas dela. E ela conseguiu o spotlight de quê? Uma sessão de 4 horas, ela conseguiu 45 minutos só nessa captação de informações. Foi extremamente bem feito e divertido. Sim, agora vamos fazer o comparativo direto mais uma vez com Dungeons & Dragons. Pensa uma equipe de 20º nível. O bardo é o total... Não, o bardo. Pensa o bardo de 20º nível numa equipe de 20º nível. O que, que ele faz de útil? É, fica meio complicado. Fluffy. Ele e o monge ficam jogando biriba. É isso aí. Então, nisso o Fate ele dá essa vantagem. Porque como ele tem essa questão de que as competências elas servem também para dar mais tempo de tela, não existe um conceito de competência inútil dentro do cenário... Você consegue fazer uma coisa. E pra dizer uma outra verdade, também uma outra coisa. Uma coisa que acontece em quase todos os jogos é que falha é falha, você se ferrou, simples assim. No Fate, como por exemplo no Apocalypse Engine, a falha não é uma falha. Ok, você conseguiu o que você queria, mas sempre tem um mas. Ou então a falha sempre é uma consequência. Sim. Ele tem algo interessante. Ele permite. Ele não dá aquela coisa. Tá, ok. Você falhou, próximo. Ok, você também falhou, próximo. Ok, você também falhou, próximo. E todos vocês falharam, né? NPC agindo. Brau! E o NPC teve sucesso. Chato pra vocês, né? Tipo assim, há opções, você, como gerir essa falha. Ou muitas vezes. Não, caso típico meu. Eu tenho uma mão podre pra dados. Ponto. Mestrando ou jogando. Satã abençoe sua mão. Tipo assim, a minha mão, papai do chão beijou, e ainda por cima me deu uma luvinha de Michael Jackson quando era criança. Mano, não, isso aí é papai do céu. Isso aí foi papai do céu mesmo. Porque tu vê a minha. Não, tu vê a minha mão. A minha mão é assustadora. Não, olha só, a gente não tá falando dessa mão de crítico, não, tá? Estamos falando da minha mão podre. Eu quando jogo frente, muitas vezes, o que, é que eu faço? Não, eu não vou. Eu vou gerar vantagem. Por quê? Eu não tô querendo tomar pra mim o rolamento que pode ser definitivo ou não. O que eu faço? Então, Luiz, toma aí mais 2 aí. Tô tirando vantagem. Consegui fazer um rolamento aqui, passei na dificuldade estipulada pelo Fábio. Toma aí mais 2 de vantagem aí pra você resolver a situação. Boa sorte. E é assim que a gente chegou no mais 21. É. E olha só, gente. É assim que também resolve um problema que eu ouço muita gente reclamar, que é aquela coisa do metagame. Ah, mas o cara tá fazendo metagame. No Fate, eu não diria que é estimulado, mas ele aceita o metagame de maneira fácil. Você preparar esse terreno. Ah, eu sei que o fulano de tal é quem vai atacar, e eu vou preparar o caminho pra ele atacar forte. O que é algo, em outro sistema, seria pavoroso pro Fate natural, e não é só isso. Isso também mostra a versatilidade de Fate pra uma coisa que eu acho fundamental. É o seguinte... Fate é um dos melhores jogos para você adaptar ficção. Lê-se, ou filme, ou gibi, ou... Exatamente porque leva essa narrativa dramática, as perícias te dão uma condição de narrativa dramática muito forte. Por exemplo, eu estava quinta passada eu tenho uma minha campanha de Darren, quinta passada foi uma mudança de estações. O jogador, eu fui literalmente falando, uma campanha de supers, eu tive um momento Game of Thrones. As pessoas fazendo um jogo político e tudo mais nesse meio tempo que estavam se preparando para uma guerra contra uma invasão alienígena. Não sei de nada. Isso é como se fosse um sabor qualquer. E os meus jogadores, o que os meus jogadores estavam fazendo? Metade deles estava alinhavando as alianças, descobrindo as traições e o plot do vilão principal, porque o vilão principal não está nem sequer agindo. As coisas estão acontecendo como ele está prevendo, e ele só fez umas ligações e disse assim: então, senhora primeira-ministra, senhor presidente, vamos fazer uma aliança pan-europeia aqui, garantir que a Europa será forte depois da invasão, porque o alvo será a América, o continente americano como um todo, que é maior do que vocês. E foi assim, e basicamente o que aconteceu? Os meus jogadores tiveram ações dignas de um romance. Mas nem dignas de um gibi, dignas de um romance. tinha uma gata que estava planejando tudo e que fez um jogo de pressão danado, que fez um regente lá de um país fictício acatar o pedido dela. E, em compensação, o cientista do grupo, o cientista louco do grupo, ele estava basicamente arquitetando como não ter uma arma de juízo final para ninguém. Ao mesmo tempo, ele mesmo estava pensando em como fazer uma arma de juízo final em forma de exército. E foi do tipo, é épico, com rolamento simples e dentro da lógica do mundo. A outra coisa sobre metagaming também, Fate, como foi dito anteriormente, tem aspecto para tudo. O cenário tem aspecto. Então, não fique estranho você utilizar um aspecto de cenário que em outros jogos seria uma dor de cabeça fodida, tipo, como é que você sabia dessa porra? Não fique estranho você usar um aspecto de cenário. Eu não sei do que você está falando, se você for utilizar exemplos de Daring Comics novamente. Não sei de nada. Como? Onde? Você, telepatia, lê a mente da Empreiteza Atlante, sabendo que a Empreiteza Atlante já tinha outra coisa? Não, que isso, nunca aconteceu. Não sei de nada. Então, com isso, você consegue fazer com que até pro jogador... Tem jogador que curte metagame. Não tem jeito. Vamos jogar limpo, né? A gente narra bastante tempo. A gente sabe que tem jogador pilantra. Dentro de Fate, ele tem uma válvula pra ele direcionar o metagame de um jeito que não é destrutivo pra narrativa. Tipo, o jogador que... A gente tem jogadores que adoram planejar. Isso a gente não nega. E em Fate, o planejar, esse jogador que adora planejar, ele se vê realizado. Por que isso? Ah, não. Porque... Ah, deixa eu planejar aqui. Deixa você aí catando o famoso catabônus. E o famoso, tá bom. Então, amigo, catabônus na cena, tá? Dentro da cena, tá ótimo. Eu lembro um certo caso de uma certa arquimaga que tava tentando pegar um certo inimigo, facilitar as coisas para um certo inimigo ser golpeado mais facilmente pelo bárbaro do grupo. Não sei do que você está falando de novo. Bom, em termos mecânicos, gente, o Fate não tem muito mistério. É 4 dados Fate, lá mais ou menos igual. Soma com a tua competência, o que for medido. Rola, passou da dificuldade, o sucesso. Sucesso com estilo, se você tiver 3 ou mais, e você tem alguma vantagem adicional. Simples assim. Lembrando que boa parte das dificuldades é rolada contra. E isso pode entrar também. E isso pode entrar também a tal da fractalização. Porque, vamos rolar. É dificuldade tal para acertar um avião em movimento. Não. Não precisa. Vamos fractalizar isso tudo. Velocidade contra a velocidade do avião. Acabou. Tchau. Fractalizamos. Foi. E sim, fractal gera. Dá perícias para tudo. Perícias e aspectos para tudo. Então, se você tiver lá para tirar num avião e o seu avião for um avião, um caça-estuca, caça-bombardeira-estuca da Segunda Guerra Mundial, você vai colocar assim, ele tem isso. Mais 3 de velocidade, mais 4 de intimidação e ele tem um aspecto. Sirene do inferno. Ponto. Acabou. Já que falamos de aspectos e competências, antes de passar para a façanha, vamos aproveitar e entrar já em fractalização, que já entramos no assunto mesmo. Fractalização é justamente essa outro grande recurso do Fate. Assim como o Chá é exemplo pessoal de tecnologia agora, assim como em GNU Linux, tudo é um arquivo no sistema operacional, inclusive placa de vídeo, disco rígido, essas coisas todas. Em Fate, tudo pode ser tratado como um personagem e tudo pode ter uma ficha de personagem. Isso é o que se chama de fractalização ou regra de bronze. Então vamos lá, né, gente? Aproveitando, as façanhas, eles são... Até para aproveitar esse gancho, as façanhas são coisas que você pode adotar para melhorar a chance de que você faça alguma coisa mais específica, mas muito legal. Então, por exemplo, você ter o velho bom, você ter o rifle de recarga rápida, você tem mais 2 quando tiver que alvejar vários inimigos ao mesmo tempo. Por quê? Porque você tem esse rifle que ele carrega mais rapidamente que o normal para atirar. Uma coisa importante, por que, que as façanhas têm essa importância? O Fate, ele sofre do que eu chamo de efeito 3DT. O efeito 3DT é basicamente o seguinte: não importa pro Fate se você tem um revólver, se você tem um rifle, se você tem um canhão espacial quântico ou se você tem apenas o seu cuspe. Se você atirar com qualquer um deles, o dano é basicamente o mesmo, a não ser que você adote alguma regra especial. Algum extra ou fractal que descreva isso. Uma boa e velha adição de arma. Nível de arma. Aham, uhum, sim. Você não adicionando nível de arma, basicamente o teu cuspe tem o mesmo poder que a biribinha atômica. E um dos mecanismos mais interessantes pra você fazer isso é justamente nas façanhas. Ah, eu tenho rifle, maser, eu tenho a minha BFG 2000. Pô, 2000 ainda, Fábio? Pô, Doom, que é de 20 e poucos anos atrás, já usava 9000, velho. Tu tá desatualizado. É, ele tá usando a 2000, que é a versão de uma mão só. Vintage, entendeu? Né? Não, é a versão vintage, né? É, a versão vintage. É, claramente isso aí é pro espírito século. Afinal de contas, se o doutor pode andar com uma TARDIS modelo 40, sendo que a top é modelo 80... É, mas o doutor, né? O doutor é o doutor, né? Enfim. É, eu a pessoa que poderia roubar um Fusca em vez de roubar uma Ferrari. Exato. Façanhas, elas não apenas descrevem equipamentos ou características desse equipamento. Façanhas também, já que estamos nesse ponto, elas descrevem alguma situação específica que seu personagem tem um bônus para realizar uma determinada ação. Por exemplo, uma que é, acho que... Eu, pelo menos, nunca vi um jogador pensando algo parecido, mas é aquilo. A gente narra, a gente tá sujeito a tudo, né? Até alguém vai querer colocar um personagem cujo conceito principal seja, tá ok? Mestre de Iaijutsu. Mestre de Iaijutsu. Iaijutsu é uma técnica japonesa e tal, que te dá bônus de iniciativa. Kenshin, é você? Oi, Kenshin, é você? Senhor Rimura, por favor, bem-vindo. Quem é Kenshin? A propósito, eu concordei com a piada, mas quem é Kenshin? Kenshin Rimura, Samurai X. Então, mas é isso. Na verdade, as façanhas elas podem descrever de maneira geral basicamente qualquer coisa. Superpoderes, equipamentos, técnicas especiais, conhecimentos avançados, e ligações com determinadas organizações, embora isso normalmente seja aspecto. Mas em geral, coisas que são bônus, são mais bonificadores. Se vai te dar um bônus específico numa situação específica, meus parabéns, você tem uma façanha em mãos. É, o velho caso do rifle do rifle com mira telescópica, mais dois ao atacar um alvo em zonas afastadas. É, e ao mesmo tempo a façanha pode ser algo do tipo que você permita você fazer um impossível acontecer naquela circunstância. Por exemplo, você usar conhecimento no lugar de lutar como com uma luta corpo a corpo. Porque você está fazendo o quê? Uma caneta é mais poderosa que uma espada. É o nome da façanha. E você usa conhecimento em vez de lutar para se lutar contra alguém no corpo a corpo. Ou uma mais roubada que está no livro do Fate, que eu adoro. É aquela famosa façanha de conhecimentos, que ela permite substituir qualquer coisa por conhecimentos. Então, tipo, gastando um ponto de destino, você, por exemplo, eu vou atirar no cara. Como assim? É simples. Gatilho, quina, cabeça do cara. Porque eu li em algum lugar que dava pra fazer isso. Não me pergunta, porque eu também não vou lembrar o nome do livro. Valeu? Donald no País da Matemática. Aliás, aquele filme é ótimo. Sempre passo pros meus alunos. Tem um clássico também que eu gosto muito, que está no Fate Básico. Que é um que fala claramente que é do tipo assim, pô, reputação conta em Fate. Por quê? Porque senão a armadura de medo, que basicamente você se defende usando o medo do outro e te acertar como forma de defesa. Você está usando provocar para se defender. Tipo assim, você sabe, é famoso, você sabe que você tá, com quem você está falando? É o poder disso. Coloca a armadura de medo junto com a façanha carteirada, tu tem o filho de deputado perfeito. E se você colocar cold reading no processo, você tem o deputado que realmente é político, sabe o que tá fazendo na política. Cold reading, pra quem não sabe, permite usar investigação no lugar de empatia pra determinar quais aspectos o alvo tem. Particularmente falando, roubado que nem uma desgraça, mas lindo quando se vê essa trinca junta. Que carteirada nada mais é do tipo... te dá o extra de você poder chamar a polícia quando você bem entender. aquela velha história, né? A gente já disse bastante sobre isso. Vamos passar para um pilar um pouco mais interessante, que é falar rapidamente das ações e resoluções? Ah, sim. Isso sim, é depois a gente volta para estresse, condição, dano, consequências e pontos de destino. Vamos falar das ações, porque a coisa tá pedindo. Tá, olha só, gente. Uma coisa importante sobre Fate. Em Fate, tudo, absolutamente tudo, pode ser resolvido, de maneira geral, em quatro formas de ações. Superar, que é basicamente você fazer aquilo que a tua perícia se propõe a fazer. Então, por exemplo, se eu vou utilizar roubo, eu vou, por exemplo, verificar se a tranca é boa ou não, pra simplesmente arrombar aquela porta. Se eu usar conhecimento, eu quero entender que diabo é aquela mensagem críptica. Isso é superar. Criar vantagem é que você vai preparar alguma coisa que você vai usar posteriormente outras ações como um aspecto. Para usar as duas perícias que a gente já citou, quando eu utilizo uma ação de criar vantagem com o roubo, eu tô, por exemplo, procurando descobrir os pontos fracos no museu onde o grupo vai ter que se infiltrar. Conhecimentos, eu quero entender o processo de fabricação e reproduzir ele para preparar uma determinada poção alquímica anti-múmia, por exemplo. E uma coisa importante, gente, o criar vantagem eu gosto de comparar com a famosa ação do estou procurando algo, com uma grande vantagem. Ele sempre gera algo. Sempre, não existe aquela, ah, você não achou nada. Você pode achar, de repente, uma arma. Você sempre vai achar alguma coisa. Pode ser inútil, mas você vai achar. A ação de criar vantagem, ela sempre gera alguma coisa na forma de um aspecto. E esses aspectos costumam ter as invocações gratuitas que representam o esforço que você teve de realizar tal ação. Então, ah, eu quero me infiltrar na base da máfia. Eu preparei um disfarce. Então, o disfarce tem uma invocação gratuita pra quando alguém... Você não é... Ah, eu sou da máfia, claro. Tipo, pra gastar o tempo, pra mostrar, aquele tempo que você gastou teve alguma consequência favorável, ou não. Sim, então, às vezes, quando você cria uma vantagem, você não gera exatamente o que você estava procurando. Por exemplo, você tá numa sala. Narrador, estou procurando passagens secretas e tal. Só que naquela sala não tem uma passagem secreta. Se você for bem sucedido na ação de criar vantagem, o narrador pode utilizar esse seu sucesso. Ó, você não encontrou passagem secreta, mas você encontrou esse pergaminho aqui, que parece estar numa linguagem antiga, perdido e tal, que pode servir para algo no futuro. Eu vou dar um exemplo aqui, para quem tá vindo do... querendo ou não, esse é um podcast ideal para você apresentar para seus amigos que não estão... que ainda não jogam Fate. Eu vou dar aqui um exemplo que é da turma do irmão mais velho que não consegue fazer e que metade dos jogadores que jogam de ladino, ladrão e outras classes que não são tão orientadas assim a combate direto poderiam fazer tranquilamente. Tirar vantagem nada mais é do que aquele ato de você jogar areia na cara do oponente. Nossa mãe, isso é pavoroso de fazer em D&D. Pois é, e aqui a gente tá usando o quê? Enganação? Você pode estar utilizando Deceive, você pode usar Stealth também, você pode usar Burn, tem um monte. Você pode gerar isso e, de repente, do nada, o seu personagem, você que ficava entediadíssimo, for no combate, porque, lá vem, agora é a vez do paladino, do guerreiro e do patrulheiro estourarem os orcs. De repente, você que está jogando de quê? Bardo, se torna extremamente relevante porque você está jogando areia na cara do oponente, você está rindo e humilhando o orc lá, e então o orc vai querer te bater, mas se na verdade você está gerando vantagem pro guerreiro que está na sua frente de bater no sujeito. Afinal de contas, o orc está mais interessado em te bater do que bater no guerreiro, e por aí vai. Isso tudo conta muito e é ação livre. É uma ação que você faz no seu turno. Sim, Rafael, lembrei. Para você jogar areia na cara de um oponente, você precisa de um talento chamado Dirt Fighting, que tá num daqueles suplementos obscuros do cacete. Isso na 3.5. Isso na 3.5. Que na quinta esquece. Na quinta esquece. É, e no feito isso fica bem mais fácil de resolver, né? Criar vantagem, divirta-se. Aproveitando agora, já que falamos de criar a areia pro guerreiro porrar, vamos falar da porrada, né, gente? Aqui o negócio é... Por favor, e no aqui, porrada não é só um ataque direto. Vamos falar do sistema, do único sistema de combate que eu tenho prazer em conhecer. Os outros simplesmente, ah, chegou no combate? É, eu vou dormir, já volto. As duas ações seguintes do Fate, pra formar as quatro, são bem interessantes. A primeira é a terceira das ações, no caso, a primeira dessas, é o ataque. O ataque é definido como provocar um prejuízo a um alvo. Por que isso? Porque, por exemplo, quando você vai atacar com lutar, é o famoso e velho bom porrada, né? Você desceu a porrada. Você pode utilizar, mas aí você pode utilizar, por exemplo, a perícia enganar pra provocar um trequinho chamado Gaslight. Que é um ataque emocional. Conhecimentos, você pode atacar alguém com conhecimentos humilhando ele publicamente. Recursos, você ataca não necessariamente o inimigo, mas a corporação dele através de uma aquisição hostil na bolsa de valores. Provocar, você pode soltar o... Você sabe com quem você está falando como um ataque psicológico. A boa e velha carteirada. Ou o velho bom... Na, na, na, na. Caranguejo. Isso são alguns exemplos de ataque. Lembrando que atacar, se não está falando, apenas lidando com um alvo. Em alguns jogos, como por exemplo um dos que a gente vai resenhar no futuro, você tem guerras entre corporações. Ou então também no mesmo jogo, você tem guerra e conflitos entre culturas. Choques culturais. É como se estivesse fazendo um combate de soft power. É como se você estivesse colocando a Coreia do Sul contra o Japão numa guerra comercial em que o soft power é mais importante do que você ter acúmulo de navios e tropas. Duas palavras. Guerra fria. Bingo. Ou então, vou dar um exemplo assim curtinho. A ascensão do K-pop e a decadência do anime. Ok. E já que falamos de todas as três ações, tem uma última ação que é importantíssima, que é a de defesa. Ela não serve só para se defender de um ataque físico, mas serve para se defender de qualquer uma das outras ações. Por exemplo, se eu tô querendo com conhecimento, por exemplo, tô querendo utilizar, comunicação para criar uma vantagem e colocar um alvo sob meu comando devido a um poder psíquico, o alvo vai se defender com vontade para não receber aquele aspecto de aquele da ação de criar vantagem. Outro exemplo, vamos pegar aquela história de você criar vantagem com roubo para descobrir os pontos fracos do museu que você vai entrar. O cara que está cuidando da segurança do museu pode utilizar percepção ou liderança, se houver essa perícia no cenário, para coordenar a defesa contra invasores e assim realizar uma ação de defesa. Ou então, falando aqui um exemplo claro também, você está tendo a reputação da sua instituição sendo atacada. Você pode usar comunicação, e eles estão usando enganação para o público achar que a sua organização é uma organização criminosa. Você pode usar comunicação e gerar uma campanha de relações públicas positiva. Sim, ainda é uma ação de defesa. Sim, claro. E pra gente encerrar esse tópico, as resoluções em Fate são opcionais de RPG em geral. Falha, empate, sucesso e o sucesso com estilo, que seria o crítico do Fate. Falha, você não conseguiu fazer o que você queria ou conseguiu um grande custo, como nós dissemos anteriormente. Ah, eu procurei uma passagem secreta. Ok, você falhou? Você achou uma passagem secreta? É uma pena que nesse exato momento tem um grupo de ninjas do clã do pé querendo atacar você e saindo por ela. Ou então você acabou de ativar a armadilha da passagem secreta e, ups, alguém levou uma consequência, sem mãos. Ou então você achou a passagem secreta, legal, você tá começando a abrir a passagem secreta, ups, as suas ferramentas quebraram no trinco da passagem secreta e o trinco ficou enjambrado. Empate. Você conseguiu que você... Quase lá. Pode ser que você precise fazer alguma coisa. Ah, ok. Você fez um pouco mais de barulho pra abrir a porta, abrir a passagem secreta. E, de repente, os guardas da região começam a ficar meio, assim, reticentes. Ou as suas ferramentas quebraram, mas a fechadura não enjambrou. Você tem como, se você improvisar a ferramenta, você consegue abri-la. Ou então, é um exemplo de videogame. Você tem uma rajada de energia, o outro lá também tem. Parabéns, as duas estão em choque. É, o momento bola. Exatamente, é o momento assim que você tem que agora esperar pela próxima rodada, um outro rolamento. Quem é que leva vantagem no, nesse choque de rajada? Parabéns, isso leva também a mecânica de acontecer. O que é que acontece no empate, né, gente? Afinal de contas, o empate aqui não é quem tem maior defesa ganha, como é um pressuposto de outros sistemas. O empate gera um novo rolamento. E normalmente um dos lados leva vantagem. Ou você pode utilizar a regra de que gera um boost pro atacante ou pro defensor. Enfim, tem várias opções. Isso é mais detalhado, gente, quando você lê como cada uma das resoluções se comporta em relação às ações nos livros do Fate do Fate Acelerado. A gente... Sucesso! Bom, já diz o que aconteceu, né? Você fez o que você queria, você criou a sua vantagem, você fez ação, você provocou o dano do inimigo ou se defendeu do dano do inimigo. E sucesso com estilo, você conseguiu uma coisa além do que você estava esperando. Você conseguiu mais do que você queria. Você não apenas, por exemplo, citando lá, você criou a sua poção alquímica, como você conseguiu melhorar essa poção para expulsar para qualquer múmia numa região bem ampla. O sucesso com estilo também pode ser, muitas vezes, pode ser uma fonte de bônus para próximas ações. Ah, você fez um ataque com estilo e parabéns, esse ataque com estilo deixou o alvo exposto e aí o seu companheiro de equipe, eu tô pegando o bônus que foi gerado com ataque com estilo para eu dar um tiro na cabeça da pessoa, porque o mestre estava cismando em colocar assim, dificuldade de mais 2, esquece, tô pegando essa vantagem, porque o alvo ficou exposto, eu vou dar um tiro na cabeça e acaba com finalmente a joia lá que gera o campo de força. E isso é possível também fazer isso, porque um ataque... Vamos lembrar aqui, o Fate é um jogo que estimula muito ações coletivas. O que um começa, o outro pode terminar. E isso é importante. Eu costumo dizer que, por exemplo, um exemplo clássico de como você tem aquela coisa de criação de vantagem, até conseguir atacar um alvo e detonar ele num golpe só, é aquela cena clássica do Final Fantasy VII Advent Children. Que o Cloud... Aquela cena mega roubada... Sim, mas que é factível em Fate. Um outro exemplo de situação assim, pra quem assistiu Ralph Detona, o Wi-Fi Ralph, que é o Detona Ralph 2, a cena final onde as princesas salvam o Ralph, é um baita de um exemplo. Ó, a gente precisa ajudar o Ralph na defesa. Aí faz tudo isso, senão o cara vai se esborrachar que nem uma panqueca. Aí elas vão e salvam o Ralph. Tem um outro caso aqui que eu vou dar, um caso de jogo que, particularmente falando, foi algo, no mínimo, cômico, para não ser trágico, quando uma pistola de raios virou uma bomba atômica. Que é, quem é veterano do programa conhece de como 3 jogadores geraram mais 6 para um outro jogador que já tinha perícia nível alto e que saiu minerando todas as vantagens possíveis e imagináveis para conseguir um rolamento de mais 21. Não sei do que você está falando. Bom, claramente isso aqui me levou para os abismos da loucura 2 vezes e eu voltei. Mais cruel do que nunca. Aproveitando que a gente tá falando sobre a situação de dano e tal, e mais 21 na moleira de alvo, vamos falar sobre o dano no Fate? Sim, o dano no Fate talvez seja uma das coisas mais diferentes que você pode imaginar no sistema de RPG. Não é porque ele não seja um dano acumulativo. Não, pode ser visto como dano acumulativo. Mas aqui o dano é muito mais qualitativo do que acumulativo. Porque um ataque que você passou com mais 3, não vai preencher a primeira caixa de vitalidade, como é nos jogos do irmão do meio lá, da geração do Mundo das Trevas, do Planeta das Trevas e tal. Não, ele vai gerar a terceira caixa de dano. Vamos descrever mecanicamente, né, gente? Enfeite, você divide o dano normalmente em dois grandes grupos, que é o estresse e as consequências. O estresse é basicamente... Então, basicamente, aqueles pequenos arranhões, um cansaço, uma situação de um pouco mais de susto, e eles costumam se recuperar rapidamente. Já as consequências, elas são danos bem sérios. É a hora que você corta o pé, você tem a sua... você vê Cthulhu e coisas do gênero. E a grande coisa é, as consequências são tão sérias que elas são tratadas como aspectos que o personagem carrega por um longo tempo, dependendo do jogo, e que dá uma vantagem para quem o provocou posteriormente. Como se provocando o tal do efeito, que é conhecido veio do Field esse termo, que é o efeito da espiral da morte. É a ideia de que você provocou uma consequência. Pra quem aí conhece Fórmula Indy, existe um ditado na Fórmula Indy que diz: bandeira amarela traz bandeira amarela. Enfeite é consequência traz consequência. Sim, e a espiral da morte, enfeite, torna... talvez a maneira mais rápida de você perder um personagem em qualquer sistema de RPG. O feite, se você fizer direitinho, ele é brutal. Assim, brutal em níveis... dois ataques e o cara já era. Enfeite, se as regras forem narradas ao espírito da coisa, se um combate demorar mais do que 5 turnos, pode ter certeza que tem algo muito errado acontecendo. Ou então tem uma par de gente sem perna e sem braço por aí. Enfeite, como é que calcula esse dano? Você pega o valor do ataque de um alvo, o valor da defesa do outro, subtrai. Se o ataque passou, a diferença entre os dois vira o que é chamado estresse. Aí você tem a distribuição dentro do estresse e das consequências. Se você não conseguir absorver, você tem que absorver esse estresse. Se você não fizer, você é derrotado. Você sai de jogo. Sobre a absorção do dano. O dano, ele tem que ser absorvido, como já foi comentado anteriormente, em uma caixa. Caso você vá absorver o dano, ele tem que ser absorvido em uma caixa de valor igual ou maior ao dano sofrido. Então eu sofri 3 de dano. Posso matar na de 2 e na de 1? Não! Você marca uma e apenas uma caixa de estresse não marcada. E você elimina o valor dessa caixa. Ah, sobrou dano. Aí você tem que ir para as consequências. Sobrou dano ainda? Lascou! Você tá derrotado. Ah, uma coisa curiosa, gente. Você não é obrigado a absorver o estresse. Você pode... não vou absorver. Porque você vai ser derrotado. O que vai acontecer... Uma coisa importante, gente. Derrota, enfeite, não é necessariamente morte. Não é aquela história, zerou, morreu. Só que o que acontece? Tem um caso de jogo meu, onde um cara falou, como é que eu morri? E quem disse que você morreu? O personagem virou. Foi carregado por pássaros para uma floresta. Ele era um personagem meio que um lobisomem, ele era um lobo, uma versão do lobo mau. Ele teve as garras, as presas e a pele arrancada a bicadas. No momento, Alfred Hitchcock ficaria orgulhoso. Um ponto importante do enfeite, e o sistema de estresse não funciona, não é apenas para combate físico. Você pode ter o estresse físico, que isso aí todos os jogos têm, normalmente. Você tem o estresse mental, que isso já vem no feat básico. E você pode usar outros tipos de estresse. No caso do Mindjammer, por exemplo, que é um dos meus queridinhos, você pode ter um estresse, dependendo do nível do que você está trabalhando, você pode ter um estresse social, você pode ter um estresse de crédito. Em alguns jogos, você pode ter uma bateria de energia mágica em forma de estresse também, e você pode até ter ataques diretos a essa bateria. De repente, o conjurador não faz mais magia porque não tem mais fonte de energia para fazer magia. Isso é uma coisa importante. Quando você fala em fractal, para lembrar um pouco, estresse e consequências são ótimos para você emular situações de carga de magia, de munição, de crédito financeiro, de reputação social, de sanidade, enfim, tudo isso que pode ser consumido com o tempo e que pode também ser, dependendo da situação, recuperado. Até mesmo se você estiver usando um jogo de supers ou um jogo bem overpowered, assim, você pode falar que o asfalto tem a sua caixa de vitalidade, tem consequências, e as consequências são estrada em condições de miséria. Estradas com asfalto com buracos na pista, com condição de miséria, ponte destruída. e por aí vai. Ruas da Baixada Fluminense. Ruas da Baixada Fluminense. Vítima do combate diário contra os caminhões. O que que acontece também, gente? Dito isso, você vai falar, ok, já sabemos como acontece a porrada. Como é que a gente recupera da porrada? Bom, vamos lá. Estresse normalmente limpa o final do conflito. Assim, não tipos, não é que você tem que ter um tempo. Seria pra usar um termo aí do D&D, seria uma situação de short rest. Ok, acabou o combate, temos um tempo pra esfriar a cabeça, recupera. Beleza? Beleza, próximo, vamos pra frente. As consequências, dependendo do nível da consequência, pode demorar desde, tipo, uma cena até, tipo, uma campanha inteira ou até mais. Tipo, você viu Cthulhu, provavelmente você vai ter muito tempo pra se recuperar imaginando que você consiga. É, uma consequência menos 6, né? Exato, e isso é porque a gente nem está considerando as consequências extremas, as de menos 8, que literalmente forçam a reescrita do conceito do seu personagem. Eu tava pensando exatamente, na verdade as extremas elas não são necessariamente no conceito, eles reescrevem um aspecto qualquer. É, por exemplo, você viu Cthulhu, você upou, que é um termo que a gente pode falar assim, você upou para que apagou essa consequência, mas ela entrou no aspecto e parabéns, o aspecto é... cultista do grande deus adormecido. Você pode ter na prática um aspecto que isso, uma consequência que vá tão profundo que destrói um aspecto teu. Como você pode ter, por exemplo, paranoico insano. Você substitui um aspecto seu qualquer que você virou meio insano. Ou então, lembrando aí do combate que durou 5 rodadas e que o pessoal ficou sem perna, sem braço, parabéns, você coloca assim, arqueiro perneta. Ou então é apenas uma cortadinha. It's just flash wound. Ou uma flechada não, ou então simplesmente é joelho flechado. Joelho flechado, lembrando aí. Falta pouco pra gente terminar, né? Vamos falar um pouco sobre os pontos de destino? Vamos sim, essa ferramenta narrativa maravilhosa. Vamos fazer a primeira definição de ponto de destino? Como é que... O ponto de destino normalmente ele é uma ferramenta narrativa que é determinado pelo grau da campanha. O que a gente fala de grau da campanha? O nível de poder de uma campanha em Fate é definido pelo número de recarga. Mais do que o número de façanhas, mais do que o número de perícias, o número de recarga determina o grau de poder do jogo. Normalmente, um jogo de Fate tem 3 pontos de recarga. Um jogo de Supers, você pode colocar 5 pontos de recarga. Em compensação, uma aventura policial extremamente seca e do tipo... Estão falando de polícia civil do seu estado investigando um assassino serial. Os policiais lá, desculpa, gente, eles só têm 1 ponto de recarga e normalmente é usado para a viatura funcionar. Então, isso é mais ou menos a definição. Mas o que significa basicamente um ponto de destino em relação à recarga? A recarga é o número de pontos de destino que você tem disponíveis para gastar durante o jogo, durante a sessão, não é durante o jogo. Durante a sessão e é recuperado no início de cada sessão. Só que uma coisa importante, isso é o mínimo, é o valor mínimo. Você pode chegar ao ponto que tem mais. Explicando rapidamente como é que você gasta e ganha. Toda vez que você usar um aspecto teu para qualquer coisa, seja ganhar um bônus de rolamento, seja para conseguir alguma vantagem narrativa, ou seja para um novo rolamento, você tem que gastar um ponto de destino. E você tem que justificar como é que aquele aspecto vai funcionar. Ou seja, se você estiver, sei lá, penteando seu gatinho e não quiser ser arranhado por ele, invocar o aspecto matador de demônios nas horas vagas não vai te ajudar em nada. Logo, você não pode invocar na cena. Há controvérsias, mas tudo bem. Você pode usar, em compensação, um ponto de destino para, de repente, fazer o gato compilir o aspecto dele bonzinho na hora errada. Imaginando que você conheça esse aspecto. Claro. Mas é um gato, ele vai ter isso sempre. Lembrando, ó, pontos de destino, aproveitando pra citar aqui o Rafael citou, você não usa pontos de destino apenas para os seus aspectos. Qualquer aspecto que você conheça, você pode utilizar um ponto de destino. Você pode usar um ponto de destino pra forçar o aspecto de um inimigo. Você pode utilizar um ponto de destino pra invocar um aspecto de cena. Você pode invocar um ponto de destino pra dizer, por exemplo, que a humanidade está perdida, que é um aspecto da tua campanha, por algum motivo. E antes que vocês nos perguntem, senhores, sim, tem como você descobrir os aspectos dos coleguinhas em jogo, aspectos do cenário, aspectos do NPC, pra isso que inventaram duas perícias maravilhosas, empatia e investigação. Beleza. Só dizendo. Só pra continuar aqui. Quando você está usando ponto de destino, você, mestre, ou você, jogador, pode usar isso com alguns limites. Você não pode. O mestre também tem uma reserva infinita, porém, o bom senso diz que não é bom ficar gastando muito. Mas, até porque, você pode simplesmente fazer com ponto de destino uma barganha faustiana com o seu jogador. Sim. Por quê? Você quer. Então, vou dar o exemplo dos 2,5 kg de pura maldade. Você tá numa situação, e a cena é muito simples, esse gato telepata do mal tá no meio dos heróis assim, mas ninguém sabe ainda por que ele tá no meio dos heróis. Ele é um gato, ele é 2,5 kg de pura maldade. E tá numa situação que estão negociando paz. Mas chega assim, só então, gato, você é 2,5 kg de maldade, você aceita o ponto de destino para você simplesmente romper o clima tranquilo e começar uma briga aqui agora? Sim. É o gato, claro, que aceita. Mas se o gato não aceitasse, ele passaria assim, não, então, mestre, olha só, me fizeram um bom pagamento de ração e uíscas e uma caixa de areia do tamanho da praia de Ipanema e do Guarajá juntos. Não, toma aqui um ponto de destino meu. Sim. Então, vocês viram que dá pra ganhar ponto de destino através das forçadas de aspecto, que é quando o teu aspecto ele é utilizado contra você pra provocar uma situação narrativa que complica a vida dos seus personagens. Ou quando é um aspecto de cenário ou de campanha que é utilizado contra você. Sim, também é possível. Tanto na forma de forçada, que você recebe ao final da cena, quanto na forma de uma invocação hostil. Ah, eu sei que a Arquimaga é poderosa, imagina, então eu vou... Assim que eu vi a mão dela se movendo, eu joguei o laço pra travar ela. Eu invoco hostil, de maneira hostil o aspecto dela pra aumentar a dificuldade dela fazer uma magia. Ou então simplesmente o mestre chega assim, então ó, toma aqui um ponto de destino porque o teto tá desabando em cima de você, tá? Eu tô usando um aspecto aqui de teto que cai num espirro e eu tô dando aqui um ponto de destino porque você fez um barulho assim. Sem querer, tá? Tchau. Corre agora. E basicamente é dessas formas que você ganha ou perde pontos de destino. A recarga é sempre o inicial. Se você acabou uma sessão com, por exemplo, 5 pontos e a recarga é 3, esses 5 pontos você continua. Simples assim. É, sessão seguinte, você começa. Se você gastou. Se você tá abaixo da recarga, você começa. A recarga pode abaixar se você gastar. É comprar façanhas acima de um determinado valor de façanhas gratuitas, que normalmente é 3. Em alguns jogos, como por exemplo Wearing the Cape ou Jade Punk, a recarga também funciona como um mecanismo para você comprar ou não façanha. Tipo, você pode não ter nenhuma façanha e ser um cara completamente sortudo. Ou pode deixar ser completamente azarado, ter tipo 1, ou até em alguns casos você zerar totalmente, como no Uprising, mas tem um monte de façanhas. Lembrando que os pontos de destino também... Peraí, deixa... O que eu ia falar sobre pontos de destino? Acho que eu buguei. Lembrando os pontos de... Lembrando que os pontos de destino, esqueci o que eu ia falar. Lembrando... Calma aí, eu lembrei. Algumas façanhas muito poderosas podem demandar o gasto de pontos de destino. Aquele exemplo que eu citei anteriormente nas façanhas da façanha de conhecimentos, que basicamente pode substituir qualquer coisa, é basicamente você pode... É uma coisa que você tem de você pegar, no caso é a Jali sobre isso, você pode gastar um ponto de destino pra isso, pra ativar ela. Só pra terminar. Só que uma coisa, isso é uma pergunta que vira e mexe parece pra mim. Façanha demanda um ponto de destino? Não. A não ser que explicitamente seja dito. Vamos também aqui lembrar uma coisa sobre pontos de destino. O que é que um ponto de destino pode fazer? Se associado com o aspecto correto, o ponto de destino pode te dar mais 2 no rolamento, ou ele pode te dar uma rerolagem, ou ele pode editar uma cena por você, mas não uma cena do tipo assim, vou salvar o mundo gastando pontos de destino. Não. Era tipo, estou gastando um ponto de destino para eu ter na minha mão aquela carta que eu precisava, aquela carta que foi interceptada no mensageiro que estava indo falar com o inimigo. Sim, ou você poder, tendo as coisas úteis, você poder escalar um determinado muro, já que vocês são grandes heróis de Nest. Alguém não sabe de nada sobre isso. Ah, que? Onde? Como? Ainda bem que eu nem precisei comentar que eu não sabia de nada sobre isso. Um bom exemplo também disso, também, muitas vezes, é quando você já conseguiu fazer uma dedução sobre quem é o assassino, e só que você não está no momento de fazer a revelação, e você fala assim, mestre, olha só, eu estou puxando um ponto de destino porque eu quero resolver logo o caso, eu sei quem é o assassino é fulano de tal, eu gastei um ponto de destino para ter, por acaso, dois policiais por perto, para falar assim, prenda aquele homem, que aquele homem matou outro homem, e eu tenho as provas aqui na minha mão. Que foi o Coronel Mostarda com a chave inglesa no quarto. É. Sim. E aqui vem uma coisa importante, gente, para, de certa forma, terminar a parte dos pontos de destino. Quando a gente falou na ação de Kravantar sobre as invocações gratuitas, invocações gratuitas são pontos de destino que você, entre aspas, pontos de destino, que você colocou naquele aspecto quando você criou ele, aquela coisa que eu disse, de você ter conseguido algo útil e poder utilizá-lo. Uma regra importante sobre o de ponto de destino é: você não pode utilizar um mesmo aspecto várias vezes dentro do mesmo teste. Por exemplo, pedi para rerolar, não deu certo, você não pode usar aquele mesmo aspecto. Você pode, por exemplo, tendo outros aspectos que justifiquem o uso naquele momento e pontos de destino, você pode usar. A gente já falou sobre fractal no meio, né? Lembrando que o fractal... É, só dá uma politinha aqui no fractal antes de terminar. É o seguinte, a gente falou um fractal meio fractalizado. Exato. Piadas à parte. Mas vamos pensar da seguinte maneira. O que é o frente fractal? Frente fractal, o nome oficial dele é regra de bronze. A regra de bronze diz que tudo tem um aspecto e uma perícia atrelada. Não importa o que seja. Então, você pode ter uma chuva torrencial que vai que é um aspecto chuva de inundação e tem a perícia chover a mais 4. E só precisa disso. Porém, o feito fractal também pode ser usado de formas bem pouco tradicionais. Toda a regra de veículo, no fundo, é uma fractalização. Porque você não precisa ter exatamente do veículo para ir mais rápido ou mais devagar. Quando você está tendo uma corrida entre dois carros, se está rolando, não é a sua perícia de condução. A sua perícia de condução vai gerar vantagem para o seu carro ganhar mais 2 em uma ação de, por exemplo, manobra ou velocidade ou lá que seja. Isso pode ser visto como sendo parte da fractalização. E claro, uma fractalização pode ser muitas vezes definida como você contra a cena. Quer dizer que você não precisa ter mais apenas lutar contra uma pessoa. Você pode lutar, por exemplo, contra a natureza. Você pode estar no meio de um rio e você tem que subir o rio, que é uma corredeira, ir contra a corredeira e chegar para escapar de um inimigo. Parabéns, você está lutando agora contra o rio. Você está fazendo o quê? Um rolamento de vigor ou atletismo contra corredeira mais 3. Ou, usando um outro exemplo que eu utilizei para explicar para minha noiva o que era fractal, imagine Caradhras. Quem não souber o que... Quem que estiver... Caríssimos espectadores, se vocês estão nos ouvindo e não sabem o que é Caradhras, vão para... Caradhras, você está ali rolando seu vigor para atravessar a montanha, só que a montanha está reagindo a você com ser a coisa mais traiçoeira do cenário mais 5. Uhum. E a rarefeita mais 3. Efeito mais 3 e neve mais 2. Uhum. E lembra isso, gente, lembra um exemplo que eu adoro pra falar de fractal, que é Sleep, um dos cenários do World of Adventure, onde você tem, digamos assim, uma realidade parasita que tenta invadir a nossa realidade. Ela ataca você. A campanha literalmente ataca você e você literalmente ataca a campanha. Psicodelias possíveis apenas em Fate. Ah, sim. Mas voltando aqui o exemplo da montanha aqui. Basicamente é outro ambiente, questão de você contra o ambiente. Basicamente, aquela viagem que de cinco horas, que foi descrito em 5 segundos, em frente, ela pode ser realmente desafiadora. Por quê? Porque tudo tem skill. Assim, você pode fazer uma situação de cabo de guerra contra o rio, você pode fazer uma situação de... Você pode ter que enfrentar um deslizamento de terra se você estiver escalando uma montanha. Isso tudo é natural. Mas o mais importante de tudo, a fractalização permite que você, jogador, ou você, mestre, não jogue apenas personagem contra personagem. Um jogador pode, que for dono de uma empresa, pode usar a empresa para gerar vantagem para ele. Por exemplo, a empresa tem recursos mais 4 e ele precisa de... Ele vai fazer uma ação que envolve atacar financeiramente o vilão da história, que é um grande empresário. Ele vai fazer o rolamento da empresa dele de recursos mais 4 para gerar um boost, para gerar vantagem na hora de ele sair comprando ações do outro lado e evitar que o vilão compre a empresa farmacêutica boazinha que está fazendo a vacina gratuita contra a malária, por exemplo. Aí vem alguns jogadores da escola velha e pergunta: mas com essa fractalização toda, você está quebrando o equilíbrio de poder entre os jogadores, porque se um jogador for esperto, ele começa a fazer fractal em cima de fractal, fractal em cima de fractal, e vai ficar poderoso pra porra. Minha resposta, meu querido, dane-se o equilíbrio de poder. Se narrativamente faz sentido o camarada ter aquele fractal estar em cena, aquele fractal ser relevante pra história, deixa rolar. Deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar. Licença. Não, calma, gente. Se alguém da escola velha estiver ouvindo e pensou exatamente a pergunta que o Luiz pensou da maneira que o Luiz descreveu, a resposta educada que eu vou dar agora se chama Ruling Over Rules. Obrigado. Mas eu vou dar um outro exemplo aqui. Você é um miguinho da escola velha que tá aqui resmungando e vocês da escola não respeitam a gente. Sim, a gente não respeita. Mas, até porque vocês também não respeitam vocês. Porque o que eu acabei de escrever sobre a montanha, sobre um mapa de coisas, pode ser aquela bendita magia dos seus clérigos, os milagres dos seus clérigos, afetando o ambiente. De repente, você pensa assim, ah não, eu fiz a magia de terra arrasada e tudo no raio de 500 metros é terra arrasada. Que bom. Isso quer dizer o quê? Todo mundo está levando um D4 de dano agora? Burru, burru, burru. Que pena, ter arrasado aqui significa que o terreno está atacando a mais 5 contra tudo que estiver nele. E numa zona. Que, aliás, uma coisa que a gente não explicou é o conceito de espaço, mas isso aí não entra agora, que são as zonas. Eu usei o exemplo de Caradhras, não foi por acaso, porque Caradhras, tanto no livro quanto no filme... A Companhia do Anel não conseguiu atravessar Caradhras, não apenas porque Caradhras fosse uma montanha maliciosa, mas porque tinha alguém catucando ali com magia o que estava acontecendo em Caradhras. No filme isso fica bem explícito. Sim. Uhum. Acho que a gente deu uma pequena introdução de em torno de quase duas horas de gravação. Vamos ser sinceros, foi mais do que necessária. A gente fez o quê? 4 programas do Rolando Mais 4? Num só? 4? Olha, o Rolando Mais 4, ele dava quase em torno de 6 programas pra explicar tudo que a gente explicou agora. A questão é que é uma explicação super rápida, inclusive a gente vai dar link na descrição do show notes pro Rolando Mais 4, que era nosso podcast, que entrou em hiato, e eu não sei se eu vou voltar do hiato pra isso, porque a ideia é a gente explicar mais fundamentalmente as regras. É pra quem eu quero entender bem direitinho. Rolando Mais 4. Quero zoar a vida dos jogadores. Oi, Fate Masters. Lembrando que a gente já explicou cada um desses elementos em programas antigos também, na época do FIFO e do Paulo. Em vários momentos a gente faz muito detalhamento disso. O objetivo nosso aqui era, de certa forma, responder, na verdade, uma resposta mesmo. Algumas coisas que a gente percebeu que as pessoas deixaram passar. Os podcasts que a gente ouviu deixaram passar quando foram explicar sobre Fate. E o nosso objetivo é realmente explicar o Fate, trazer as pessoas pro Fate e fazer elas entenderem que, apesar do que dizem, não, Fate não é uma marmelada. Fate é o resultado de anos de dedicação, trabalho, esforço. Se o Fate é um dos sistemas que mais cresce na atualidade em Terra Brasilis, é porque tem a galera que tá produzindo material e tem a galera que tá consumindo material. Se o seu sistema favorito não tem essa competência, a culpa não é do Fate. É, e vamos também, só para finalizar aqui, Fate não é um sistema, é um ecossistema. Porque diversos sabores de Fate estão no mercado, no Brasil até, a gente tem o Fate 3, que é o Espírito do Século, a gente tem o Acelerado, que é o que basicamente é a mesma coisa, é uma visão diferente do Fate básico, mas são a mesma coisa. E nós temos até outros sabores de Fate, como o caso também dos Jade Punk, que pode ser visto como acelerado, mas não é acelerado, é um outro sabor de Fate totalmente derivado. Jade Punk, Chopstick, Gatos Espaciais, Bukatsu. Sim, nós temos diversas coisas. É um ecossistema que um se comunica com o outro. E se você for pegar o âmago da regra, está todo em todos eles. Você pode usar a regra de um no outro sem você ficar chorando ou desesperado. Por exemplo, a regra de aposta de Chopstick, que é linda. Junta isso com a regra de preparo do Shadow of Century, tu tem uma fonte inesgotável de preparo e Fate Point de retorno. Só para citar um exemplo. Um outro exemplo que eu gosto, que é sempre que eu gosto de citar nessa parte do ecossistema, é a forma como Secrets of the Cats foi construído. Os personagens são gatos, na maior parte das vezes, né? Construídos como Fate Core, que interagem com humanos e algumas outras coisas que são descritas em Fate Acelerado. E o sistema interage sem nenhuma dor de cabeça. Você não quebra o sistema, você estica o... É bambu, não carvalho. Exato. Ele verga, mas nunca quebra. Bom, dito isso, vamos deixar os recados finais, né, galera? É, vamos dar os recados sempre aí. Primeira coisa... Liberdade são as quatro ações. É, liberdade são as quatro ações. Eu acho que tá virando o lema do ano, afinal de contas, é a segunda vez que a gente menciona a série das quatro ações, e falando de liberdade e flexibilidade, liberdade são as quatro ações. E eu acho que, antes de mais nada, só alguns avisos aqui, fiquem atentos, nós estamos tendo novos lançamentos nacionais este ano. Então, então meus amados Goblins, vocês vão ter boas surpresas. Sim. E como de costume, né, gente? Vamos para os recados de sempre. Comunidade do Facebook, Movimento Fate Brasil. Bota lá suas dúvidas tal com a hashtag FateMaster. E-mail, fatemasterspodcast@gmail.com. Ainda estamos pensando para que lado a gente vai ir agora que o... Já que afinado o Google Plus tá... Foi na grande zona de consequência mais 8 do céu. Aí a gente ainda vai decidir, estamos com algumas ideias. De qualquer modo, também na nossa página, comentem, mandem suas dúvidas. Aproveitem que esse podcast procura esclarecer essas dúvidas. Manda novas dúvidas, que de repente a gente faz uma nova atualização desse podcast, desse episódio. Sim. Mandem suas críticas, mandem seus comentários, comentem. Perguntem como é que você resolveria, como é que a gente resolveria a situação X dos nossos amigos de outros jogos no Fate. E fique à vontade para tirar dúvida, porque o nosso objetivo final é sempre: quanto mais Fate melhor. Quanto mais Fate melhor, gente. E até mais, gente. Boa noite. Boa noite, gente.